Uma boa noite a todos. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Amém. Hoje nós vamos conversar sobre um tema. O título da mensagem dessa noite diz assim: Jesus voltará. Mas como isso acontecerá? Nós perguntamos ontem, né? Jesus vai voltar, mas quem é Jesus? E a gente gastou bastante tempo ontem para responder a pergunta sobre quem é Jesus Cristo, o Deus eterno, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou de si mesmo para se tornar homem. Ele vive a vida sem pecado e se entrega para morrer por todos os pecadores. Ele sofre a ira de Deus, ele cumpre a lei de Deus e ele vence a morte. E por causa disso, ele pode perdoar os nossos pecados, se o aceitamos pela fé. E ele vai voltar. Mas é muito importante a gente responder como é que isso vai acontecer. E deixa eu dizer algumas coisas importantes para vocês. No nosso mundo existe todo tipo de ideia. Qualquer coisa. Existem pessoas que acreditam em tudo e qualquer coisa. Tem pessoa que acredita que em Cristo é Jesus que reencarnou. A gente acha engraçado, a gente acha assim satânico, a gente acha um absurdo. Que veste o velhinho lá com a roupa esquisita, barba, e o povo acredita naquilo. Só que existem crenças ainda piores. Você acredita em tudo, em qualquer coisa. Só que eu quero falar com vocês hoje sobre algumas questões sobre a interpretação do que significa o fato que Jesus vai voltar. Porque essa é uma mensagem da Bíblia. E a Bíblia é um livro famosíssimo, conhecido no mundo inteiro, e existem interpretações diferentes sobre o que isso significa. E, por exemplo, existe uma interpretação que fala da segunda vinda espiritual de Jesus. Que Jesus veio a primeira vez como homem, como criança, depois ele cresce, vira adulto e etc. E aí alguns pensam que a segunda vinda é uma vinda espiritual. Como ele está presente entre nós, mas a gente não enxerga. Então ele já veio pela segunda vez, ele já voltou. Existem pessoas que creem nisso. Existem outras pessoas também que creem no conceito do que eu chamo de arrebatamento secreto. Que é a ideia do seguinte. Jesus vai voltar, mas ele vai voltar em duas etapas. Primeiro, ele vai voltar de forma invisível. Ninguém vai ver. E ele vai voltar para levar a igreja para o céu, para arrebatar a igreja. Quem já ouviu falar de arrebatamento? Levanta a mão aí. Olha, a grande maioria de vocês é arrebatamento. É tipo assim, você está aqui na terra, você é da igreja. Você some. O pastor é mais pecador que você, no caso, ele fica. E você sobe. É, arrebatou você e eu fiquei aqui para trás. Inclusive, existem filmes. Não sei se já ouviram falar ou já viram os filmes. Deixados para trás. E o povo acredita nessas coisas e vende filme, compra livro e etc. E essa visão do arrebatamento secreto, que é que Jesus vai voltar de forma secreta, escondida, é a visão da grande maioria das igrejas evangélicas hoje. Enquanto eu estou pregando, outros estão pregando que Jesus vai voltar de forma invisível, de forma secreta, a qualquer momento a gente pode desaparecer e vai continuar a vida no mundo, e a pessoa que for deixada para trás vai entrar gritando dentro da igreja, eu fui deixado para trás, e agora? Inclusive eu estava estudando para pregar esse sermão, ouvi um sermão do pastor Silas Malafaia, bem famoso, conhecido falando isso, que o povo vai ficar desesperado e vai sumir gente no Brasil, na Europa, na Ásia, no mundo inteiro e etc. Então igrejas, por exemplo, Igreja Assembleia de Deus, acredita nisso, arrebatamento secreto. Igreja Internacional da Graça, missionário R.R. Soares, acredita nisso. Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo e a sua turma toda, acreditam nisso. Inclusive Testemunhas de Jeová acreditam numa espécie de segunda vinda espiritual, como se Jesus já tivesse voltado desde 1914, aí começou as últimas guerras e os sinais, umas coisas meio malucas. E outros acreditam, né, na mesma coisa, Brasil para Cristo, Sara Nossa Terra e a maioria das igrejas evangélicas. Essas comunidades evangélicas, comunidade isso, comunidade aquilo, igreja isso, igreja aquilo. A maioria das pessoas acredita no arrebatamento secreto. Agora, deixa eu ser bem franco para vocês. A ideia de que Jesus voltou ou voltará secretamente ou espiritualmente para arrebatar a igreja ou para reinar entre os homens é uma mentira construída sobre inúmeras mentiras. Olha como a ideia é importante. É uma mentira construída sobre várias mentiras. E eu poderia citar várias delas. Fundamental para essa ideia, que a gente chama de dispensacionalismo, a doutrina do arrebatamento secreto, é fazer uma distinção entre Israel e a igreja. Porque eles pensam assim, Deus vai arrebatar a igreja, e quem vai continuar sendo o povo de Deus na terra? Os judeus. Então eles fazem uma diferença entre o povo de Israel e a igreja, e aí eles sustentam essa doutrina. Outra coisa, o livro de Daniel fala de 70 semanas, um período profético. E eles interpretam a 70ª semana de uma forma peculiar. E dizem lá que essa última semana significam 7 anos e o anticristo vai reinar e uma confusão grande. Toda a doutrina deles lá. Eles também se baseiam muito na ideia do livro do Apocalipse. Então a grande tribulação e etc. Vem a besta, vem o falso profeta, vem a marca da besta, um monte de coisa. E eles também se baseiam em falsas interpretações de vários textos bíblicos sobre a vinda de Jesus. Jesus falou assim, que quando ele voltar, duas estarão no campo. Uma será levada, outra será deixada. E aí eles usam isso para dizer então que vai ser secreto e etc. Então, estão mal interpretando o texto que fala da volta de Jesus. Agora, é o seguinte, nós não vamos dar publicidade ao erro, mostrando de forma minuciosa o histórico e todas as nuances desses falsos ensinos. Eu não vou gastar tempo explicando para vocês a mentira. Como é que eles pensam, por que que eles pensam assim. Não vamos dar publicidade a isso. Mas o que é que nós vamos fazer hoje à noite? Nós vamos estabelecer um cronograma sobre a volta de Jesus coerente com a Bíblia. Nós não vamos gastar tempo especificando tudo que eles creem, por que que eles creem, como que eles creem. Mas nós vamos abrir a Bíblia e vamos deixar a Bíblia falar como é que Jesus vai voltar. E vocês sabem o texto que nós estamos usando na nossa semana de oração, 1 Tessalonicenses. Nesse caso de hoje, capítulo 4, versos 13 a 18. Abrem as Bíblias de vocês aí. Como de costume, nós vamos ler muitos textos da Bíblia hoje. E nós vamos começar com esse, capítulo 4, versos 13 a 18. Em especial do verso 16 ao 18, mas vamos ler a partir do verso 13 também. E assim com a Bíblia aberta, então, vamos orar a Deus para que Ele fale ao nosso coração, então, né? Vamos orar. Papai do céu, eterno e querido, obrigado porque a Tua palavra está aberta. Possamos ouvir a Tua voz nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, meus irmãos. E a Bíblia diz assim. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos isto, por palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós conversamos aqui que 1 Tessalonicenses, possivelmente, foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. E ele fala muito da volta de Jesus. Paulo pregava a volta de Jesus. E, possivelmente, algumas pessoas lá em Tessalônica, nessa cidade onde viviam os Tessalonicenses, eles acreditavam que Jesus ia voltar, ia ser logo, e eles eram cristãos e não ia morrer mais ninguém. Porque Jesus vai voltar, ele é o Senhor da vida, ele vai dar vida a todo mundo, vai todo mundo pro céu. E de repente, tem um pai, uma mãe, um amigo, um irmão que são da igreja e morrem. E morre um que era mais velho, morre um que é mais novo em um acidente. E eles começam a ficar confusos, mas Jesus não vai voltar? Tá tudo igual, sempre foi. E Paulo escreve assim: olha, eu estou escrevendo para vocês, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre o que, que acontece quando a gente dorme, ou seja, quando a gente morre. Lembra que Jesus fala sobre Lázaro? Lázaro dormiu. Aí o discípulo: ah, mas se ele dormiu, tá tudo bem com ele. Ô discípulo, Lázaro morreu, mas nós vamos conversar com ele. E Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Então, Paulo está falando daqueles que morrem. E aí ele vai explicar que a gente não deve perder a esperança, porque Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos. Agora, esse texto nos mostra algumas coisas que eu quero que vocês nunca mais esqueçam, para que vocês não sejam enganados. E a Bíblia nos dá um cronograma. Como é que vai acontecer? Ressoada a trombeta de Deus, quando soar a trombeta, o Senhor descerá dos céus. Jesus vai voltar. Lembra ontem que nós lemos Atos 1, verso 11? Do mesmo modo porque subiu, ele vai voltar, descer. Essa é a primeira coisa que acontece na volta de Jesus. Ele desce do céu. Segunda coisa. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pessoas que estavam mortas voltam à vida. Terceira etapa nesse cronograma. Os justos vivos são transformados. E por fim, a última fase na etapa. O encontro com o Senhor nos ares, não na terra. Esse é um cronograma daquilo que nós chamamos da segunda vinda de Jesus, pela palavra de Deus. Esse simples texto de Paulo destrói completamente toda aquela estrutura teológica que a gente chama de dispensacionalismo, que prega o arrebatamento secreto. Isso aqui não tem como ser secreto. E eu vou mostrar para vocês de forma clara e inequívoca, na Bíblia, todos esses passos. E vamos lá abrir a Bíblia, Mateus capítulo 24. Vamos retomar esses quatro pontos desse cronograma e vamos ver então a primeira etapa. O Senhor descerá do céu. Como é que ele vai descer? Quais são as características dessa descida do Senhor Jesus? Mateus 24, primeiramente o verso 27. E a Bíblia nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A volta de Jesus não é um acontecimento local. Por exemplo, assim, eu estou vendo Jesus voltar, ele voltou aqui no Brasil, lá no Japão ninguém enxergou nada. Lá na Arábia Saudita ninguém enxergou nada. Lá na Polônia ninguém enxergou nada. Lá na Argentina ninguém enxergou nada, só eu enxerguei. Não. A Bíblia diz que ele vai ser visto do Ocidente ao Oriente. É uma volta visível. Todos vão ver. Mateus 24, 30 e 31. Quem são esses todos que vão ver? E a Bíblia diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Não tem como ser secreto um negócio desse. Todos os povos o verão, como eu estava dizendo para vocês. Na China, no Japão, na Malásia, no Brasil, nos Estados Unidos, na América Central, universal, a volta de Jesus. E ele não vai voltar de forma simples, mas com poder e muita glória, grande glória. Só esses textos já desmascaram essa ideia invisível, que ninguém vê, secreta. Totalmente o contrário. Apocalipse 1, verso 7. Texto famosíssimo dentro dessa igreja. Talvez eu poderia pedir para alguém recitar de cor e alguns de vocês saberiam de cor. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os que os traspassaram. A Mateus diz que todos os povos verão. João no Apocalipse diz que todo indivíduo o verá. Toda pessoa, cada um vai ver Jesus. Até os seus inimigos. E essa é uma informação importante. Testemunhas de Jeová ensinam que Jesus já voltou, mas por que a gente não enxerga ele? Porque nós somos apóstatas. Nós não somos testemunhas de Jeová. E os inimigos de Jesus, que seríamos nós no caso, né, não veem ele. Mas o texto bíblico diz que todo olho verá, até os seus inimigos. Até quem não crê nele, lembra de Mateus, e se lamentarão. Quem vai ficar triste quando Jesus voltar? Os inimigos dele. Aqueles que odeiam ele, aqueles que não seguem ele, não creem nele, rejeitam a sua salvação, o seu amor e a sua palavra. Até eles vão ver. Todos verão. Todas as nações, todos os indivíduos. E em todos esses textos existe a ideia de barulho. Vocês perceberam? E vai enviar os anjos com grande clangor de trombeta. E aí você tem, por exemplo, né? Salmo 50, verso 3, a Bíblia diz assim. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Deus não guarda silêncio. Lembra do texto de Tessalonicenses? Ao ressoar da trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu. É visível, é audível, é pessoal, é o mesmo Jesus que morreu na cruz, voltando. É a mesma pessoa, o mesmo Senhor, com os mesmos poderes, com o mesmo amor, com a mesma graça, com o mesmo caráter, com a mesma identidade. É Ele mesmo que vai voltar. Não é outro, é o Senhor. Então esse é o primeiro ponto no nosso cronograma. Jesus vai voltar. Segunda questão, Lucas 20, versos 27 a 40. Evangelho de Lucas, capítulo 20. E o segundo passo desse cronograma é... Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Toda religião é muito bonita e interessante, até que ela se depara com a morte. Religião é bonita, né? Enquanto a gente está vivo. A gente louva, a gente dá o dízimo, a gente canta, a gente guarda o sábado, a gente ama uns aos outros, a gente faz trabalho missionário, a gente abandona a bebida, cigarro, sei lá mais o quê. Enquanto a gente está vivo, a religião funciona. Não funciona? E depois que morre, ela funciona? E a Bíblia diz que todos os seus pensamentos acabam. Todos os seus sentimentos, seu amor, seu ódio, tudo está reduzido ao silêncio. É a morte. E isso conduz a gente a uma grande interrogação. O que que está por detrás da morte? A gente escapa da morte? E a discussão da ressurreição é essa. É voltar à vida quem morreu. Em Lucas 20, a partir do verso 27, chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito, se morrer o irmão de alguém, sendo ele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente não tiveram filhos e morreram. Por fim também morreu a mulher. Que história, hein? Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os sete as desposaram. Então lhes acrescentou Jesus. Os filhos deste mundo se casam e se dão em casamento. Mas os que são havidos dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam. Nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça ardente, quando chamou ao Senhor o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos e sim dos vivos, para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Quem que era o saduceu? O saduceu era um judeu que não acreditava nos aspectos sobrenaturais da revelação. Não acreditava em espírito, em anjo. Não acreditava em vida futura. Não acreditava em ressurreição dos mortos. E eles bolaram um plano. Ó, vamos contar uma história complicada e vamos mostrar que essa ideia de ressurreição não faz sentido algum. Não existe isso. E aí eles dizem, mestre, olha só. A lei do Antigo Testamento dizia, você casa com a sua mulher, você morre, a mulher está desamparada. Em geral, a mulher não trabalha, não tem estudo naquela época. E ela ficava dependente da esmola. Muitas mulheres se prostituíam porque ficavam viúvas. Então Deus, para equilibrar a situação, dizia: se o homem morre, o irmão dele toma a mulher, porque eles podiam ter várias esposas, e suscita descendência para ela, para o filho dela depois sustentar ela, para ela não ter que passar fome, viver de prostituição e etc. Aí assim, olha, morre um, morre dois, morre três, morre quatro, morre cinco, morre sete homens essa mulher, ela não tem filho com ninguém, depois ela morre. E aí eles pensavam assim: quando ressuscitar lá na vida eterna, vai ser mulher de quem? Os sete vão ser marido dela lá no céu? Aí Jesus fala assim: olha, vocês estão equivocados. Porque quem falou que quem ressuscitar vai casar lá no céu? Quem falou isso pra vocês? A vida de quem ressuscita não é igual à vida de quem vive no mundo. Tem algumas pessoas que pensam assim: aí eu não quero ir pro céu se a minha vizinha for. Aquela vizinha chata, aquela pessoa horrível, ou o ex-marido, a ex-mulher, sabe? Me abandonou, me traiu, aquele safado. Se for pro céu, eu não quero ir pro céu, não. Existe um monte de pessoas com essa ideia. E o que que tá por detrás dessa ideia? Que a vida do céu é igual à vida da terra. Que aqui você tem raiva das pessoas, lá você vai ter raiva das pessoas também. Aqui você transa, casa, tem filho, lá também você vai transar, casar, ter filho. As pessoas pensam que a vida do céu é a vida da terra. Mas quem falou? Nós vamos vencer a morte pela graça de Cristo e vamos ressuscitar? Não é para continuar a vida do jeito que ela é hoje. Em resumo, no céu ninguém vai pecar. Aqui todo mundo peca. Se hoje a gente tem mágoa, raiva, tristeza, transgressões, vícios, a gente tem que se arrepender do nosso pecado para Jesus poder perdoar a gente, transformar a nossa vida e nos salvar. Sendo salvos, sendo vitoriosos contra a morte, nunca mais vício, nunca mais mágoa, nunca mais tristeza, nunca mais raiva, nunca mais pecado, para sempre. E a Bíblia nos disse: não podem mais morrer. É isso que Deus te oferece. Uma vida sem pecado e sem morte. E o que é uma vida sem pecado, irmãos? É uma vida sem injustiça. O que é uma vida sem pecado? É uma vida sem vício. O que é uma vida sem pecado? É uma vida sem tristeza, sem mágoa, sem dor, sem frustração, sem ódio, sem raiva. Essa é a vida sem pecado. Não é igual aqui. E Jesus diz: e que vai haver ressurreição dos mortos? Olha como que Deus é chamado. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó viveram há muito tempo atrás. Estão mortos. Mas Deus vai despertá-los para a vida. Porque Deus tem poder de destruir a obra da morte. E era isso que Jesus queria ensinar quando ele diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. 4 dias morto. E o que Lázaro faz? Obedece à voz daquele que tem todo o poder. É por isso que algum pregador evangélico por aí disse, e eu concordo com ele: nem a morte me mata. Porque ainda que eu morra, se eu crer em Cristo, eu vou viver. Vai um pouquinho pra frente no Evangelho. Evangelho de João, capítulo 5. E eu quero mostrar mais uma verdade importante sobre a ressurreição dentre os mortos. Texto bastante importante. Quem vai ressuscitar? Só os salvos? Só os que vão para a eternidade com Deus? E a Bíblia diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Todos vão ressuscitar, bons ou maus. Por isso que o texto de Paulo em Tessalonicenses diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque haverá uma ressurreição segunda, segundo o livro do Apocalipse, que é a ressurreição da condenação. Qual que é o propósito disso tudo? Nós não entendemos os porquês da vida, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. A gente não entende o porquê do pecado, o porquê da morte, o porquê do sofrimento, o porquê das inúmeras dificuldades na vida que todos têm, pobres ou ricos, negros ou brancos, homens ou mulheres, todos têm problema, todos sofreram, todos passaram por dificuldade e todos morrem. E Deus promete ressuscitar todos porque Ele quer ser justo com todos e explicar os porquês. E todos serão colocados diante do tribunal de Cristo, diz Paulo, para responderem segundo o bem ou o mal que houverem feito. Mas pastor, eu faço mal, sou um pecador, tenho vícios, tenho transgressões. Se eu tiver que responder por esse mal, eu vou pro inferno. Deixa eu contar para você, o pastor é igualzinho você. Se eu tiver que responder pelos meus pecados, eu vou pro inferno também. É verdade. E todos nós vamos. E é justo. E para não nos condenar ao inferno, Deus se fez homem, viveu vida sem pecado e morreu por nós, para nos dar o perdão, a libertação e a salvação eterna. Entende? Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Padre não é melhor que a gente, pastor não é melhor que a gente. A melhor pessoa no mundo não é melhor do que nós. Todos estamos nivelados pelo pecado. Todos. A única exceção se chama Jesus Cristo, o Salvador dos pecadores. Essa ideia da ressurreição de todos já está presente no Antigo Testamento. Nós não vamos ler para ganhar tempo. Daniel 12, verso 2. Mas eu queria ler esse texto aqui com vocês, Apocalipse 20, versos 13 a 15, para deixar bem claro essa ideia, irmãos, de que todo mundo vai ressuscitar. E esse é um texto importante, que vai contra toda a ideia do Espiritismo. Eu falei do Espiritismo um pouco ontem, estou falando um pouco hoje. Vai totalmente contra, porque a ideia do Espiritismo é o seguinte: eu sou uma alma que mora no meu corpo. Aí eu morro, saio do corpo, vou para outro lugar e vou para outro planeta. Se eu for bom, vou para um planeta melhor. Se eu for ruim, vou para um planeta pior. Então já, vocês entendem a questão da migração das almas? Essa é toda a ideia da reencarnação e etc. É uma ideia interessante. Mas o livro do Apocalipse destrói esse raciocínio. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Interessante a ideia. Todos que morreram. Ah, mas o camarada morreu lá num naufrágio. O corpo dele caiu lá no abismo no fundo do mar. O outro foi queimado, cremado, não sobrou nem cinza do camarada. Deus não precisa da matéria da qual nós éramos feitos. Mas ele vai trazer todos nós de volta à vida. Morreu de fogo, morreu no mar, morreu aqui, morreu ali. Pegar os seus ossos, matar você, pegar cada osso e mandar cada parte para um lugar. Bom, Deus ressuscita você, não tem problema. Todos os que viveram e morreram vão ressuscitar. E vão ser julgados um por um. E quem não tiver o seu nome no livro da vida, lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não é tortura eterna, não existe tortura eterna. O que existe é a segunda morte. É a morte definitiva. Eles poderiam ter a vida eterna, mas por não se arrependerem do pecado, por não aceitarem a Cristo, vão morrer pela segunda vez e dessa morte não tem mais ressurreição. A morte natural, que é a primeira morte, todos vão ressuscitar. Mas a segunda morte é a morte definitiva. Para terminar essa ideia, Romanos 6, versos 4 e 5. O pastor gosta de fazer vocês lerem a Bíblia, irmãos. E a Bíblia diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós, em novidade de vida, andemos. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Para quem a ressurreição da salvação é prometida? Aqueles que morrerem com Cristo, através do batismo. Quem morre com Cristo através do batismo recebe a promessa da vida ressurreta, da vida que não morre. Entende a seriedade do batismo? Quem crer e for batizado será salvo. Aí alguns perguntam, mas e o ladrão da cruz não foi batizado? O ladrão da cruz é uma exceção. O que nos salva não é o batismo, quem nos salva é Jesus Cristo. E se o ladrão da cruz tivesse a oportunidade de descer dali, ser batizado e andar em novidade de vida, nós cremos que ele faria isso. E deixaria de ser um ladrão. Ia ser um homem honesto, verdadeiro, trabalhador, fiel à sua esposa, fiel a Deus. Nós cremos nisso. Porque ele se arrependeu quando ele olhou para Cristo na cruz. Você se arrepende quando você olha para Cristo na cruz? Você aceitou a decisão do batismo hoje, para batizar amanhã, de noite você morre, tá perdido ou salvo? Tá salvo, porque creu em Cristo. Agora, Se Deus te dá a oportunidade da experiência do batismo e você diz, não, eu não quero, não, eu não creio, o que você está dizendo? Você não crê. Quem não crê será condenado. Agora, entenda uma coisa. Essa mensagem não é para fazer pressão psicológica em vocês. Não é para fazer chantagem emocional. A mensagem é a seguinte: existe um Deus que te ama, que te salva, que te conhece, que deseja o melhor para a tua vida, que quer que você nasça de novo, vença os pecados, vença os vícios, vença os problemas, seja fiel para tua esposa, trabalhe, seja honesto, etc, etc, etc. E ele te deu uma chance, agarra essa chance. Ah, mas não tá na hora, eu não creio, eu não quero. Tudo bem, seja honesto com você mesmo também. Só entre no tanque batismal se você crê. Mas se você crê que é uma nova vida, não deixe de ter essa oportunidade. De agarrar essa oportunidade. E nasça de novo para uma nova vida. Tá bem? E terceiro ponto do nosso cronograma. Os justos vivos são transformados. Romanos 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A doutrina da glorificação é a doutrina que explica como que pessoas mortais se tornarão imortais. Abre a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, versos 42 a 44. Depois os versos 51 a 57. Olha só o que diz a palavra de Deus. E Paulo escreve assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E a partir do verso 51, e Paulo diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o nosso corpo morre e está morrendo desde o dia que a gente nasce. Para morrer basta estar vivo. Crianças morrem no ventre das suas mães. Crianças morrem na hora de nascer. Crianças morrem com poucos dias de vida. Crianças morrem com poucos meses. Nós morremos em todas as idades. Nós, seres humanos, morremos. E nós estamos sujeitos às dores, fraquezas, doenças, limites, todos nós. Mas Deus promete pegar a nossa vida e fazer de novo. Refazer a nossa vida. Tirar as imperfeições, as deficiências, os limites que o pecado nos trouxe, para a gente poder viver eternamente com Ele, segundo o plano dEle. Porque quando Deus criou o corpo humano não envelhecia, não morria, não adoecia, porque o pecado não havia entrado no mundo. Olha a seriedade, irmãos. E olha que coisa linda Deus promete pra gente. Só a graça de Deus, só o poder de Deus, que age no amor e na verdade, é que podem fazer isso por alguém. E é isso que Deus oferece pra gente através do Evangelho, pra terminar. E então, o encontro com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Jesus vai voltar, irmãos, de forma pessoal, é o próprio Senhor Jesus. De forma literal, não é metáfora. Ele vai voltar, é realidade. De forma visível, de forma audível, não secreta, não espiritual. E fica a pergunta para você. Hoje a pergunta não é para você vir à frente, A pergunta é uma decisão do teu coração. Você crê? Você acredita que Jesus vai voltar de acordo com o cronograma exposto a partir da palavra de Deus? Você entendeu que a palavra de Deus tem que guiar o nosso entendimento? Não é o Silas Malafaia, não é o R.R. Soares, não é o Papa, não é o pastor Ezequiel. É a palavra de Deus que nos guia. Essa mensagem está sendo ouvida também pela internet, né? A gente não pode esquecer dos nossos amigos que podem estar ouvindo essa mensagem do outro lado do mundo, ou sei lá de onde, que a gente nem sabe. E fica o apelo, né? Se você ouve pela internet, manda um e-mail para mim. vemsenhorjesus@outlook.com.br e diga que você crê que Jesus vai voltar de forma segundo a Bíblia ensina. Que Deus abençoe o estudo da sua palavra. Amanhã estaremos aqui de novo para conversar sobre esses e outros assuntos que vão edificar a nossa vida na palavra de Deus. Amém? Vamos terminar essa reunião em oração. Vamos nos levantar. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença na vida de todos nós, Pai. Todos nós somos pecadores e pedimos que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos limpe, nos prepare para o dia da nossa morte. Ou se não vamos morrer para o dia da volta de Jesus, Pai. Dá-nos a tua graça, a tua paz, uma ótima noite. Destrói a obra do pecado, da mentira e do diabo na nossa vida. E nos faz fiéis e felizes acima do que temos sido. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus nós imploramos. Amém. Uma ótima noite.